Noite macabra, pesadelo acordado. Escuto vozes de alguém, gritos em algum lugar. De repente o silêncio predomina no ar. Ouço passos e de longe vejo o carcereiro. Puxa o corpo, o sangue cobre o chão. É menos um detento na lista da prisão. Entra um e morre 10, quem sabe até mais. Presos que se foram, já não voltam mais. Deus me livre, não quero acabar assim. Rezo todo dia pra sair vivo daqui. Não quero ser defunto desse fim de mundo. Ser morto e jogado no caixote velho. Se hoje eu sou mais um detento desse intenso pesadelo, infelizmente encarcerado. Um jovem aprisionado por pouco tempo. Vivi a liberdade, tive um sonho tão belo e acordei atrás das grades. Encarcerado estou, mais um detento eu sou. Aprisionado pelas grades. Do crime eu vivi. Encarcerado estou, mais um detento eu sou. Aprisionado pelas grades. Do crime que eu vivi, desde moleque sofri. Sou aprendiz da malandragem. Pátio já lotado, no banho de sol. Pesadelo acordado, é dia de futebol. Facções organizadas, organizam tudo. Planejando aqui dentro a morte de um detento. Uma fuga alucinada, quem sabe uma cilada. O guarda na guarita, armado assiste tudo. Vacilar é mal, na aldeia dos detentos. Caguete cai na faca pra cabrito, eu só lamento. Detento, sou mais um no meio. Encosto na parede, deixo o tempo passar. Lembro da infância, da família e do lar. De repente uma ventania, o tempo logo muda. A chuva cai, formando a poça d'água. Vejo meu reflexo e não me reconheço. Vejo um cara velho, rosto envelhecido. Cada dia preso aqui, me sinto eterno bicho. Encarcerado estou, mas um detento eu sou. Aprisionado pelas grades. Do crime eu vivi, desde moleque sofri. Sou um aprendiz da malandragem. Encarcerado estou, mas um detento eu sou. Aprisionado pelas grades. Do crime eu vivi, sofri, sou aprendiz da malandragem. Dia de visita no papodão. Mas a mãe, mais a família, caminho da prisão. A fila é imensa, todos revoltados. Em vista humilhante pra quem tá do outro lado. Quando entram é só o sofrimento. A mãe chora por dentro e vê seu filho um detento. Esquecimento pra muitos aqui é foda. Mofá atrás das grades sem ter tido aprendizagem. A família é o conforto para muitos aqui. Infelizmente pra alguns não foi bem assim. Abandono, algo inevitável. Mas algo já esperado pra quem tá encarcerado. Eu agradeço pelo dia de visita e agradeço também pelo apoio da família. Eu sei que muitos nem família tem, mas saiba que Deus está contigo, amém. Encarcerado estou, mas um detento eu sou. Aprisionado pelas grades. Do crime eu vivi, desde moleque sofri. Sou um aprendiz da malandragem. Encarcerado estou, mas um detento eu sou. Aprisionado pelas grades. Do crime que eu vivi, desde moleque sofri. Sou aprendiz da malandragem. Aí irmão, a vida do crime é complicada, tá ligado? Não vou dizer que sou santo, que nunca errei, pois não sou hipócrita, moro? Aí, todos nós somos sujeitos a errar, a cometer falhas. Fracos são aqueles que se acomodaram com seu próprio erro, moro? Felizes são daqueles que do erro obtiverem suas vidas um bom aprendizado. Diário da vida, é nóis.